esses peixes e vou de coração. Eu vejo essas matas e vou de coração. A natureza. Essas matas e vou de coração.